Rafael, você tá tocando desse jeito, cara? Sua flauta tá enroscada na barba? Que porra é essa? Eu tô tirando, peraí, cara. Vamos começar? Aí! É isso mesmo! Estamos começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan, e se falar que eu matei aula, tá mentira. Pulando um muro, safado. Mentira, nunca fiz isso, nunca nem vi. Que dia foi isso? Polícia, como que era a polícia? Ah, ronda escolar. Ronda escolar, só... O moleque já se cagava inteiro. Você acha que eu ia correr o risco de ir pra Febem, mano? Chama, chama na sirene, bebê. Agradeço aí o pessoal que liberou aí pra mim, ó, esse espaço aí pra estar falando dessa greve aí. Eu sou o Jairão, do Caminhão Azul. Eu trabalho lá no Betinhos Betoneiras, lá de Osasco. E eu queria deixar claro pra todo mundo aqui que o Brasil realmente vai parar. A gente parou os caminhões. Pessoal de moto aí que tá passando, fica esperto, porque se olhar torto pra nós, a gente para também. Desce a porrada. Estamos muito bem aqui porque já temos muitos mantimentos, carnes, cervejas, pães. Isso que importa. E nada mais importa, a realidade é essa. É, fora Tinder. É, eu queria deixar claro aqui pra todo mundo também, um anúncio aqui, graças, dá licença aí pessoal. É, eu tô com 2 galões de 5 litros lá de gasolina aditivada. Do posto Petrobras. É, eu aceito aí a Hilux, ou a Ranger 2009, completa. Pelos um ar, dois? Pelos um dois? Não, é uma cada. Aí é só chamar no zap aí, comenta aí embaixo aí que eu tô aceitando por próstatas. Aí galera, pô, mentira, meu. É eu que tô falando, caralho. Você acreditou, meu? Puta, meu. Que pariu, meu. É eu, pô. Rafael, caralho. Ô. Já tava preparando já minha Hilux aqui pra trocar nesse galão de gasolina. Pô, Maia, que é eu, porra. Ah, aí, pessoas de boa índole, cuzões também. Aqui quem vos fala é o Rafael. E pode ficar com sua Hilux, mano. Tô brincando, cara. Tchau, Jairão. Vai embora. Falou aí, meu. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando. Estamos aí, né, mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. Querido ouvinte, estamos chegando no final do semestre. Estamos chegando no final do semestre. Um grande abraço fraterno para todas as pessoas que estão na escola, faculdade, curso técnico e os caralho. Por quê? As notas estão saindo e o trauma vem entrando. Já passei por isso, superei, só choro quando eu lembro agora. De resto tá top. Vamos que vamos. Que detalhe que você lembra todo momento. Alô, galera preparado pro impreparado. Aqui é o Michael. E se a escola estraga uma pessoa, eu sou uma pessoa estragada. É verdade. Olha, mano, é que é verdade mesmo. Achei que era pra brincar, meu. É verdade, meu. E no episódio de hoje a gente vai ter que falar sobre aquelas histórias que a gente teve desde o pré até o ensino médio. Quando aquelas famosas histórias de merda que a gente tava na escola. Histórias de crianças de escola. É, não tem como ninguém não gostar de história de crianças se fudendo na escola. É, isso aí. É famosas histórias da minha vida até hoje, né? Porque eu tô me fudendo até hoje. Mas especificamente falando da escola. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. E estamos aqui novamente no Topzera da Semana. Essa semana eu vou dar o lugar pra alguém começar aí. Quem gostaria de abrir as portas do meu coração pra falar seu topzera? Ah, que delícia, eu gostaria. Você gostaria, Rafael? Gostaria de abrir essas portas. Então vamos lá, vai lá, Rafael. O O meu topzera é pra você melhorar um pouco o seu dia aí. Não é com livro, fiquem tranquilos. Olha lá, olha o coach. Não, meu, pô, todo mundo tá com o Tinder, mentira, o Instagram na mão aí. Ô, velho, segue lá o Padre Fábio de Mello, velho. Nossa, na moral. Mano, ele é foda, velho. A publicação dele é surreal, bicho. O Instagram é dele. Mano, só pode. Eu nunca vi. Ele tem vídeos exclusivos. O que ele faz? Ah, some daqui, velho. O que ele faz? Cacete. Por isso, estudou em escola particular, você não vê as coisas melhor do mundo. O que tem a ver com o Instagram, seu Paulo? Eu não sei, mas deve ter. Fala. Ele faz as publicações. Mano, ele tem vídeos exclusivos que não existem na internet. Só existe na stories dele. Você sabia que se você fizer um vídeo, ele é exclusivo seu, no caso? Sim. Ninguém vai ter feito igual. Ninguém vai, só ele então, fez. Particularmente. Isso que é óbvio. Todos os vídeos do seu celular são exclusivos. Então, mas para de me tirar. Vai. E as publicações dele, que não são relacionadas ao humor, tem um conteúdo muito bom, velho. Muito bom mesmo. E é isso aí. Se você não segue, segue lá. Se você tá seguindo, dá uns likes na foto dele. Fora que ele é um gato, né? É, um puta gostosão, né, bicho? Malhado, né? Não, mas é bem conhecido mesmo ele nas redes sociais. Tipo, tem muita gente, tem muito seguidor dele que nem católico é, tipo... Justamente, e continua seguindo ele porque tanto pelo humor... Do conteúdo... E pela mensagem que ele passa, que é independente de religião. É tocante. O cara é foda. E ele fez o casamento do MC Guimê, é nóis. Bom, eu vim essa semana pra recomendar... Vou dar uma de Rafael essa semana. Cusão. Vou recomendar que você tenha um hobby. Como assim? É muito bom a pessoa ter um hobby. Qualquer. Desenvolva um hobby. Você, tipo, tem que ter alguma coisa na sua rotina que você consegue extravasar todo o estresse de trabalho, faculdade, escola, sei lá o que você é obrigado a fazer na sua rotina. Mas é muito bom você ter alguma coisa pra distrair você e que você procure saber mais sobre esse hobby, seja lá ler livro, escutar música, jogar online, correr, sei tipo, lá. Escapar um pouco da realidade, né? Tipo drogas. Infelizmente tem muita gente que acha que drogas é um hobby considerável, pode ser. Eu prefiro. Qual que é o seu hobby, Maicon? Ó, meu hobby. Maconha. Liga Flash. Não, pior que não é. Jogar já. Tipo, já tá na rotina já. É algo profissional. Otaku safado, fala qual que é o seu hobby. Pior que eu passei muito tempo jogando Magic the Gathering, né? Mas alguns meses atrás eu parei de jogar um pouco, perdi um pouco do interesse. Tô buscando aí algum hobby novo pra me dedicar. Alguma coisa. O meu recomenda, meu topzera da semana, é algo que pode e com certeza vai ser um spoiler aqui desse podcast, hein? É, não vai ser um spoiler, né? Vai ser tipo assim, ó, se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, pau no seu cu, pau no seu cu. Eu queria recomendar aqui a plataforma Twitch. Olha! Você conhece? Você conhece a plataforma? Não conhece? Então vamos lá, vamos explicar o básico do básico do que é essa plataforma. A Twitch é basicamente, sabe aquele negócio live do Facebook? Ou até mesmo do YouTube que você conhece? A pessoa que faz live? É uma plataforma só pra isso. Só tem live lá. Tipo, as pessoas entram ao vivo, aí tem muitas coisas lá que são conhecidas, mas a que é mais conhecida é a galera dos games. É, inicialmente ela foi projetada pra galera fazer transmissão ao vivo de jogatina online, fazer de qualquer jogo. É, eles saíram, possível. É uma opção de sair do YouTube e ir pra outra plataforma, né? Sim. O formato é completamente diferente, porque você está ao vivo interagindo com o público isso. Através de um chat. É, e essa é a coisa mais legal da Twitch, que eu acho que não tinha muito isso, tanto no YouTube, que você conseguia fazer as lives, e também no Facebook. Lá na Twitch, como a plataforma foi feita pra isso, né? Você consegue ter uma interação com o público praticamente em tempo real. Falo praticamente porque às vezes a pessoa coloca um delay, alguma coisa na live, pra até mesmo tipo, fluir melhor a live, pra dar tempo do computador processar as informações, a internet, tudo. Seja o motivo que for. Mas, cara, você consegue interagir com milhares de pessoas. Tanto é que no começo do ano, eles bateram o recorde deles, chegando a 450 mil pessoas ao vivo. Cara, isso, tipo, enche quantos estádios? Fala, você não entende de futebol, Rafael, você que provavelmente é o que mais entende de futebol aqui. É, algum estádio no Brasil que cabe 450 mil pessoas, existe? Não. Não existe no planeta, acho. Cara, você tem noção que eu, você ali, imagina, você com um computador jogando joguinhos das interwebs e não cabe pessoas no estádio te olhando jogando? Você já pensou nisso? E você consegue interagir com praticamente com cada pessoa ali? Eu falo praticamente, né, porque tipo, é impossível, mas... É. Mas é uma coisa muito, muito massa. E fica aí, né? Fica aí a dica. Eu soltei no ar aí, ó. Soltei no ar. É porque agora a plataforma ela tá se abrindo a pessoas que querem fazer live de outros tipos que não sejam jogando. Tem muita gente que entra lá. O cara vai, tipo, ele saiu pra andar até o centro da cidade. Ele abre uma live da Twitch pelo celular. Do mesmo jeito que tem gente que faz live no Instagram e no Facebook. A Twitch também tá se abrindo por ter uma... A Twitch tá se abrindo por ter uma grande gama de pessoas de diferentes nichos entrando lá, né? E as pessoas fazem o famoso IRL, que é In Real Life. Elas, tipo assim, estão na vida real, fazendo live, tipo, do que for que elas estejam fazendo. E trocando ideia com o povo. Só que além disso, pode rolar live de podcast, né? Esse que é o... Então, rolou de repente, gente que já tá, nessa daqui. De repente, alguém tem o desejo de conhecer os gordinhos mais sexys do Brasil. Que podcast que é esse? Ah, não sei. Eu vou pesquisar e depois... Eu comecei a escutar esse tempo, chama Buraco Negro. Cara, é o... Aquele lá, o Nuraco Brego. Melhor, velho. Melhor. Então fica aí essa dica pra você, pra que você conheça a plataforma. Enfim, você, se eu puder dar uma dica pra você de quem você deve assistir lá, procura aqui. Alan Zoca. Esse cara é um gênio, cara. Ele tem um conteúdo muito leve, muito divertido, e esse cara nasceu pra fazer isso. Então se você puder e quiser ver, né, entra lá e vê. É nóis. Querido ouvinte, no Topzera dessa semana, eu quero que você chegue mais perto aqui. Que eu trouxe uma máquina, eu quero que você olhe bem pra frente dela. Eu vou aplicar em você o teste Voice Camp. E com o que você responder, se der positivo, significa que você é um replicante. Eu vou ter que dar um tiro nessa sua cabeça. Então, porque no topzera dessa semana eu trouxe pra vocês Blade Runner. É para ser um teste de empatia? Dilatação capilar da chamada resposta em rubor. Flutuação da pupila... Dilatação involuntária da íris. Chamamos de teste Voight-Kampff. Está assistindo a televisão e de repente percebe uma abelha subindo no seu braço. Eu o mataria. Está lendo uma revista quando vê uma foto de página inteira com uma garota nua. Está testando se sou uma replicante ou uma lésbica, Sr. Deca? Somente responda as perguntas. Tudo começa com o livro do Philip K. Dick, que é um puta de um escritor chapado de LSD, que criou essa história fenomenal. Como todos da época. O livro chama Android Sonha com Ovelhas Elétricas. E acabou gerando o filme Blade Runner, de 82, e a continuação, que é o Blade Runner 2049, que saiu em 2017. Então, assim, é uma história de uma terra distópica, de um futuro meio doido, que uma guerra radioativa está destruindo o mundo. Então assim, não tem planta, não tem animal, não tem porra nenhuma, e essa radiação começa a afetar as pessoas. E os ricos começam a ir pra Marte. Só que eles precisam de ajuda em Marte. Então a corporação Tyrell começou a fazer os replicantes, os androides. Só que claro, né, se é uma ficção científica, dá bosta, né? Isso é obviamente. Então assim, os androides voltam pra Terra e o oficial Deckard começa a ir atrás dele pra matar eles. Então assim, o lance da ficção científica é tirar a gente do... começar a pensar sobre as coisas, né? Que o livro e os filmes abordam... Assim, o cara tem que matar androides que foram construídos por seres humanos. Só que o que te faz humano? Os androides, eles estão tentando ser humanos, eles acabam sendo melhores do que os próprios seres humanos que ficaram na Terra. Caralho. São uns bostas. Então, assim, é bem legal. Todos os filmes são... É legal os dois filmes e o livro é mais foda ainda. Então... Topzera de semana fica aí pra vocês. Vou lerei. É, e vamos combinar que não é muito difícil ser melhor que alguns seres humanos aí, é, né? É, isso aí, pelo amor de Deus. Melhor que o Mike é fácil pra caralho. Fácil demais. Fala bem difícil, meu. Fala bem difícil, né? Começando esse nosso episódio da semana, histórias de escola. Eu já tô prevendo a merda que vai sair aqui. É sempre uma desgraça. É, esse episódio está proibido terminalmente para as mães ouvirem. Se você tá ouvindo isso aqui e é mãe e de algum de nós quatro aqui, ou mãe de qualquer jovem que tá aí, que tá na escola, já saiu da escola... Desliga! Desliga esse negócio, pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus. Não, mentira, pode escutar, mas saiba que tudo isso aqui é tudo encenado, viu? É tudo mentira, a gente pegou da internet essas histórias aqui, ó. Isso, é tudo na internet. Sim, é tipo novela. Se não for pra aumentar a história, eu nem conto, caralho. E pra começar esse nosso episódio de hoje... Eu queria chamar ele aqui, que é o nosso playboyzinho do buraco. Que filho da puta. Todos nós estudamos em escola pública, menos um playboy que teve a pachorra de repetir ainda. Ah, nossa. Estudou em escola pública, é fácil passar. Cara, você repetiu de ano, mano. Você é burro, hein, bicho? Desse não, cara. Eu repeti também, se fudeu. Caio, conte-nos uma história da sua época de escola. Bom, eu tenho que voltar às histórias quando a gente é criança, né? Porque assim, a partir do minha oitava série já é história de cachaça já. Aí é adulto. Então é, já fudeu. A partir da terceira série... Ó, a partir da segunda série já era cachaça. Puta, então eu vou ter que deletar o quê? Porque depois da sétima foi só crack. Caralho! Bom, eu vou contar uma história. Eu acho que eu tinha... uns 7 anos de idade, vou botar assim. Aquela época que você já começa a ficar meio esperto, mas você ainda é trouxa. Basicamente, essa é. Então eu tô nessa fase. Cara, era a época do que o Yu-Gi-Oh! Tava fazendo muito sucesso. Eita, vocês lembram dessa porra? Tava fazendo muito sucesso. E tava vendendo muita carta. Só que assim, os decks eram caros pra cacete. Puta que pariu. Juntei com um amigo meu e falei assim, mano, vamos ser inteligente e juntar a minha grana da mesada e a sua, e a gente compra umas cartas da hora. Beleza. Juntamos, montamos um deck foda lá e a gente tava ganhando de todo mundo. Até o maldito dia que passou na televisão Leão Lobo falando que era do capeta essas cartas. Você lembra disso? Nossa, eu lembro disso. Que repercussão. Teve um monte de colega meu que teve que parar de jogar por causa disso. Não, mano. Teve um monte de colega meu que perdeu porque foi queimado pelos pais. Mano, é isso mesmo. Ele encorajava as mães a tacar fogo nas cartas, aquele gordo filha da puta. E um fato curioso aqui, o nosso participante da dobradinha aqui, o André, até hoje ele não dorme com o guarda-roupa aberto. Por quê? Porque a avó dele colocou medo nele falando das cartinhas de Yu-Gi-Oh! Que ia sair do armário dele. É... Que o mago negro ia sair do armário e ia comer a bunda dele. Aí beleza, eu lembro disso. Daí eu falei, puta que pariu, fudeu. Eu preciso passar pela etapa de conversar com a minha mãe. Cheguei perto da minha mãe, falei, ei mãe, você viu o negócio das cartas? Dela, ah, eu vi, isso aí é besteira. Passou! Deus é bom, hein? Minha mãe não vai tacar. Vai tacar fogo na minha vida. Aí beleza, passou, fui tranquilo pra escola. Até chegar naquele regime militar. Caralho. Que eu lembro do dia, tava todo mundo em fileirinha assim, a diretora saiu. Falou assim, ó, está proibido essas cartas nessa escola. Porque é do capeta, vocês não vão vender a alma de vocês. E se eu ver, eu vou confiscar. Eu falei, não. Filha da puta. Vocês passaram por isso, alguma coisa? Claro, velho. Claro. Não, todas as escolas. Todas as escolas. Não, porque escola pública não podia cartinha, não podia boné, não baralho, podia... Nada. Não podia baralho, nada. Baralho, se você aparecesse lá com um baralho, nem que fosse pra jogar roupa monte. Meu irmão, era 2 meses de suspensão. Cadê? Aí, beleza. Nisso eu falei, cheguei pro meu amigo... Eu falei assim, velho, fudeu, a gente não vai poder mais trazer as cartas. Tudo bem. Passou uma semana, a gente não levou. Só que nessa semana que passou, eu vim com umas pessoas na maciota, uns moleques, conseguiam jogar. Eu falei, mano, a gente é trouxa, só a gente que não trata. Só a gente que não está trazendo essas cartas. Eu falei, beleza, vamos trazer. Passou na outra semana, a gente levou as cartas e a gente tava jogando no pátio. mas com, tipo, quatro moleques jogando. Nisso que eu olhei a triangulação de uns inspetores na escola. Tá ligado quando os caras vai catar a galinha? Uhum. Que os caras vai cercando? Eu falei, olhei pra cara do meu amigo e falei assim, mano, fudeu. Falei, a gente precisa pensar em alguma coisa pra desbaratinar essas cartas. Corre, as cartas. Olhei, basicamente. Olhei pra ele e falei, corre! Eu falei, não, ele catou as cartas e correu pro banheiro. Nisso eu fui falar com os inspetores. Eu falei, tipo, tentando mediar pro moleque correr, né? Beleza, a diretora subiu, foi no banheiro e ela saiu com as cartinhas na mão. Nossa. Eu falei, nossa, que diretora filha da puta, né? Catou as cartinhas, a gente ferrou, a gente perdeu tudo a nossa grana de mesada. Até nisso que o meu amigo saiu andando meio torto do banheiro. Aí eu falei, caralho, né? O que tá acontecendo? O moleque chegou perto de mim com uma lágrima saindo dos olhos assim e falou assim, eu salvei. Mano, o moleque tava com o exódio no cu, velho. O moleque salvou as cartinhas. Do jeito mais fenomenal. Acho que ele desesperou, socou as cartinhas no rabo. Na moral, a melhor frase de efeito é agora. O exódio obliterou. Socou o seu amigo. O moleque salvou as cartinhas. Na moral. Salvador da pátria. É, mas salvou tudo, né? Aí eu falei, mano, a gente, puta, tá com cheiro de rabo essas cartas. E, mano, vamos vender esse trem aí. Vendemos e compramos um Blade Blades. Blade Blades do camelô, aquela com um aro de ferro, de dezão. O que importa era sair faísca, velho. É, mano, os moleques chegavam com a Blade Blade da rap na desse couro. Bom dia, alunos! Bom dia, professor! Olha, hoje eu tô de saco cheio, então já vou mandar vocês a merda por antecipação, ok? Mas vamos lá, vamos deixar de enrolação, vamos ver quem é que vai ser a minha primeira vítima. Aproveitando o gancho aí das febres da infância... aí, ó, as coisas nostálgicas. É, todo mundo lembra da época do Digimon. Puta que pariu, velho. É, eu lembrava que Pokémon era melhor. Ah, vai tomar no seu cu antes que eu me esqueça. Porra de Digimon. Acabou o programa. Now the world don't know. Tanto que eu chegava atrasado na escola por causa disso, velho. No ápice dele. Mano, e eu que estudava de manhã, perdia. Tomar no cu, mano. Você minha é louco. Sorte é que meus pais tinham um gravador de VHS. Nossa, era bom demais. Aí eu consegui assistir. Vai, conta a história. Enfim. Beleza, naquela febre, Digimon pra lá, Digimon pra cá, moleque só sabia falar de Digimon na porra da aula inteira, não calava merda na boca. Beleza, chegou o final do ano, e isso eu tava acho que na primeira série, tinha acabado de sair do prézinho, entrado no ensino fundamental. Juntou eu mais dois amigos, aí entrou a professora na sala junto com a diretora da escola e falando, ó... daqui um mês vai ter um show de talentos. Todo mundo aí se prepara, depois fala com a professora pra fazer a inscrição do que vai fazer, quem que vai fazer. Que no dia a gente vai fazer a apresentação durante no horário da aula. Vai tirar o dia, não vai ter aula, vai ser só a apresentação do show de talento. Beleza, aí tá lá os moleques, fala o que a gente vai fazer. Pô, não sei, vamos fazer, vai se apresentar, não vai? Aí eu surjo com a ideia. Pô, e se nós cantar a abertura do Digimon em português? Puta que pariu. Você ia traduzir a abertura. Não, pô, você não lembra da tua abertura? Ah, é Angélica, verdade. Caralho, velho. Mano, eu sei. Eles vão se transformar. Mano, eu lembro que eu peguei... Digimon. Como eu falei, tem um videocassete, tinha um videocassete em casa. Cacete. Gravamos a abertura. Mano, eu sei que ficou uma semana, todo mundo, tipo, indo em casa. E nós ficava assistindo aquela porra dura a tarde inteira. Só ensaiando a merda da abertura. Todo mundo cantava e cantava e cantava a porra da tarde inteira. Minha mãe deve adorar isso aí. Se ela lembrar, eu acho que ela vai me matar. Fomos se apresentar. Só que na época tinha outra febre também. Que as meninas estavam loucas pelo Rouge. Nossa velho! Old fucking gold! Aí beleza. Ó, mas assim, Rouge não é melhor que Pokémon. Isso não, é óbvio. Então, seguindo essa lógica, se apresentou todo mundo. A gente se apresentou, molecada, você viu os moleques. querendo se matar de euforia. Cantando junto, caraca, né? Devia ter chorando. Cantado mais desafinado que tudo possível. Com certeza. Como a gente não tinha preparo nenhum, não tinha nenhuma batida de fundo, não tinha o toque de fundo, foi só a voz. Só, nossa, pra piorar a situação. Não, mas primeira série, foda-se, caguei, não tinha noção de nada na vida. Até hoje, a mãe. Gente foi, isso aí a gente melhorou um pouco. A gente sabe que tá passando vergonha, mas continua passando. Aí, se apresentou as meninas dançando uma música do Rouge. Elas ganharam o concurso. Não acredito, meu, comprado. Tá. Mas, a gente ficou em terceiro, cantando só a voz, a música do Digimon. Por voto público, a gente ficou em terceiro. Você tinha que ter colocado as meninas pra dançar de mão, velho. Mas eu tava na primeira série, menina, foda-se, eu batia na cara do moleque, corria de menina, pô. E nessa época aí também, cara, que a gente descobriu que tinha aquela porra de chapa do... Como que é? Que tinha votação? Que? Ah, o Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil. Nessa época. Nossa, escola teve Grêmio Estudantil? Ah, pô, até na minha tinha. Mano, na minha não tinha, não. Tinha nada dessa porra. Só escola de Playboy, filha da puta, né? Tinha nada disso. Não tinha Playboy, filha da puta. Não tinha nada. Filha, mó guerra, mó guerra. Teve greve pra baixar o valor dos salgados, aí teve. Mas de resto. Olha só. Não, certeza que foi você que organizou. Fazer o quê? Não estudar, cara, não estuda. Porra. Libera a espirra aí! A nossa greve de salgado era pro amigo comprar e dividir. Ah, isso aí dava briga. A coxinha tinha que dividir em 15. O cara corria, comia correndo pros caras não pegar. Verdade. Enfim, na nossa época tinha o Grêmio Estudantil, velho. E o mais da hora, a gente ganhou. Eu tava na quinta série ainda. A gente ganhou por causa de claro, se transformar nos heróis da escola. O quê? Polícia, se você estiver escutando, é mentira. Aí, já. Se o pessoal do Formosinho estiver escutando, de nada. Tamo junto aí, Formosinho Forever and the Fucker. E se você não sabe o que é isso, foda-se, continua escutando. Na época. A gente sempre foi, né? Eu acho que ele ainda é na escola, aquele amor por futsal. Todas. E todas as chapas tinham essa questão. Ah, a gente vai ajudar pra ter interclasse, o caralho, a quatro, pá. Só que eu falei, mano, vamos fazer diferente. Além da gente prometer os interclasse, a gente vai prometer pelo menos 3 dias sem aula. Nossa senhora! A gente tinha que fazer alguma coisa pra ganhar, velho. Caralho, ser Grêmio... Você foi um político agora, prometeu. Não, detalhe que eu cumpri. Ah, tá. Olha, eu fui um político superior. Ai, é verdade. Superior, velho, mais estrelas. Aí, o mais legal é que a gente ia controlar as músicas no intervalo. Ah, tinha essa porra. Eu era dono das músicas. E aí? Você é o cara que toca, que é o caralho, vai se fuder. Era só assim. Racionais MC? Ah, de lei, né? Que de lei. Né? E sem contar nos recadinhos. Ai, manda um recado pra fulano. Nossa, claro que eu mando. As menininhas, né? Tá, gamava. E tinha uns recados que era pra mim. Enfim. Alô, cremosa. Bora gastar esses lábios aí? Olá, consagrada. Estou lhe esperando para o Halacuxa. Olá, oi. Ali ao lado da cantina. Não, na época do Formoseiro, embaixo da escada. E aí, o que aconteceu? Os caras falaram, não, demorou, mas você tem uma ideia boa? Você vai conseguir cumprir esses 3 dias? Aí tinha um amigo meu lá, o Fernando Arantes, grande Fernando Arantes. Maior que esse grande é só o nariz dele. A gente já bolou a melhor estratégia possível e garantiu esses 3 dias. Só que, na hora da votação, a gente não podia falar no microfone, porque o diretor tava do lado. No entanto, a conversa já era geral na escola. Se a chapa vermelha ganhar, vamos ter 3 dias sem aula. E ainda vai rolar. A gente só faltou colocar a estrela. E na época... Fora Tinder! É isso aí, porra! Véi... Só faltou ter barba na época, poderia parecer alguma coisa, não, mas é diferente dele, eu cumpri. Aí, beleza, fomos lá, ganhamos, velho, por uma diferença assombrosa. Aí vem a parte, mano, tem que cumprir, velho. Os caras ganhou aí, pá, senão vai ter rebelião na escola, vão queimar os colchão. Vão queimar o mano de linchar. Vai queimar os colchão aí, os agentes penitenciários vão se fuder. Rapaz. Aí, beleza. Belo dia lá, tal. Aula normal, começamos a colocar um plano em ação. Velho, deu polícia na escola, achei que ia ser preso. Que você fez? Eu achei que ia ser preso. O que, que você fez, Rafael? Brilhante! Polícia, lembrando que é mentira se você está escutando. Tudo inventado. Peguei na internet, amigo. Na troca de aula, era meio dia e pouco, a gente saía e ficava todo mundo à frente da escola. Só que a direção ia almoçar e eu ficava pouquíssimos professores na escola. E a gente tinha muito, muita amizade com as inspetoras de aluno lá. Com isso, colocando o plano em prática, geramos uma distração na entrada da escola. O pessoal ficou ali, fez uma rodinha. Aí, consequentemente, quem tá lá dentro vem ver pra ver se é briga. E era facilmente, muito, muito facilmente, acesso à caixa d'água. Tivemos um investimento de, na época foi R$3,50, vários que sucos, e jogamos pra dentro da caixa d'água. E, só que aí teve que alguém abrir a torneira lá embaixo, desculpa o desperdício aí, meio ambiente, se você estiver escutando, desculpa. Alô, Greenpeace. É brincadeira, Green. Aí deixamos uma torneira ligada e tchau. Fomos embora esquecendo dessa porcaria toda, chegamos no outro dia, pei, polícia na escola. Eu falei, pronto, a câmera de segurança... Que suco você colocou? Era que suco de morango. Eu sei, mas de morango? De morango vermelho. Não era de uva, não? Não, era vermelho. Eu gostava de vermelho, né? Aí, chegamos lá, a polícia, o caralho, a quatro, a gente entrou na sala. Ó, a gente vai ter que liberar todos vocês, porque tem uma substância do qual não foi identificada na água da escola. Nossa, que Nossa, deve ser mesmo, que suco é uma desgraça, é cancerígeno aquela porra. Não, no mínimo. Ela salvou milhares de crianças, então. Verdade. E adolescentes e jovens. E aí, tipo, e a gente vai descobrir se foi coisa de aluno, porque vão pegar digitais. Mano, na hora que ela falou senhora, isso, eu morri, velho. Na hora que ela falou isso, começou a tocar a música do CSI. Mas não passava nem Wi-Fi, velho. Mano, eu fiquei em danger. Aí eu olhava pro Fernando e falei, mano, e aí? Ah, mano, eu não sei, velho. Mano, vamos esperar, mano. É, mano, vamos esperar, mano. Velho, quase chorei. Quase. Mas aí, cumprimos a nossa promessa. Depois disso, quase que fizeram um mural pra gente. Quase que fizeram. Quer pintar você abraçado pro suco? Foi. Não, o suco passou. Entendi. O suco que foi o salvador, eu só coloquei ele. Entendi. Aí, depois disso, velho... Vários obrigados aí, mano, você é nosso herói, 3 dias sem aulas e tal. Realmente, conseguimos. Então, pessoas, vitória nossa, 1-0. 1-0, alunos contra e formosinho, 0, sistema. Contra aí, sistema. 0. Traga a informação, você já pararam pra... Já, isso é famoso na internet, mas você já pararam pra reparar que, na verdade, a escola é um presídio, é um mini presídio? Sim, por isso que eu falei os colchões, cara. Tem grade pra tudo qualquer lugar que você não pode sair pra nenhum lugar que você não é permitido. Saída regulada. E tem ronda escolar. Tem ronda escolar, vocês são divididos em salas, que seriam praticamente os blocos da prisão. Você só pode sair sobre autorização. Você só pode sair sobre autorização. Direita, banho de sol. E se a direita, banho de sol. E se você faz merda... Você faz merda, você é repreendido. E tem merenda também. Ah, mano, mas Deus me livre. Eu pensou um monte de pré-adolescente na rua. Ia ser uma desgraça esse mundo. Tem que prender essas porra aí. É, agora o sistema fez um gol. Tá bom, então. Bom, eu não tenho histórias... Histórias, tipo, nesse nível aí, tipo, de vergonha fora da lei. Ah, então pega suas assim. Coisas e vai embora. Vai tomar no seu. Ah, tá bom, desculpa. Mas eu tenho uma história, cara, que ficou marcada na minha vida até hoje. Ai, que delícia. Bom, essa história se passa quando eu tava na terceira série. Como já foi dito aqui nesse episódio, quando a gente era mais novo, tinha a velha brincadeira do pega-pega. E pelo menos na minha, quando eu tava na terceira série, quando eu tava no ensino fundamental, era tipo pega-pega coletivo. Tipo assim, era os moleque pegar as meninas, estava com as meninas, os meninas tinham que ir atrás dos moleques. Ah, tá. Não, era o grupo inteiro. Era o grupo inteiro. Uma coisa, pegar como? Pega, pega. Brincadeira, brincadeira, Rafael. Brincadeira, isso. Pegar a porrada. Então, só que aí tem um detalhe, Conforme o tempo ia passando da brincadeira, as pessoas começavam a ficar putas. Porque falavam assim, ah, mas não pegou, não pegou, não sei o quê. Aí começava um a agredir verbalmente o outro, até que chegava no nível dos 10 últimos sinais do intervalo, das meninas correndo atrás dos moleques para nos agredir. Era sempre assim. Era sempre assim. Do tapa. Começa com risada, termina com morte. É isso que funciona. O que que aconteceu? Já estava nos 10 minutos finais, onde as meninas queriam nos matar. Aí tinha a safe zone dos moleques, que era tipo ponto seguro. Onde que era? Banheiro. Obrigado por traduzir, safe zone. É. Eu não sabia. Tipo assim, se você entrasse no banheiro, obviamente as meninas não iam entrar no banheiro verdade, pra te bater. Mano, tipo, tinha uma regra social implícita, né? Isso, isso. As pessoas... Eu não sei hoje, eu acho que ainda tem. Espero que tenha. Mas agora é dedo no cu e gritaria. Eu não quero nem saber mais. Aí a gente sempre ficava nesses 10 minutos, a gente sabia que já que ia dar merda, a gente provocava as meninas e nos 10 minutos a gente saia com ele e ficava no banheiro. Aí esperava bater o sinal, uma boa parte da galera ia entrar no, na sala já, aí a gente saía e ia. Aí, eu não sei o que deu nesse dia, tipo, que eu queria sair, né, queria sair do banheiro. Aí, tipo, meio que eu olhei assim de canto, assim, na porta, não tinha ninguém. Só que na escola que eu estudava, era meio embaçado, porque vê se você aí que tá ouvindo consegue mentalizar essa planta que eu vou falar. Assim, imagina que tenha um banheiro. Tipo assim, tem é como se fosse uma quadra gigante. Tem um banheiro. Aí no que tem o banheiro, na parte da frente do banheiro, tem tipo de um palco. Então, vamos colocar assim, que tem a escadinha pra você subir no palco, e não tem mais nada ali, né? Tipo, nessa parte. Não tem pilar, não tem porra nenhuma. Porém, a pessoa que tava dentro do banheiro, ela não conseguiria olhar pra quem tava no palco pra ver se tinha alguém no palco, se não tinha. Qual que era a estratégia das meninas? Ficar olhando ali, ver se tinha alguém no palco, ficar olhando ali do palco pra ver se quando os moleques saíam, pra sair correndo atrás deles e meter o pau neles. O que a gente fez por um bom tempo? A gente ficava olhando, sabia que as meninas estavam ali no em cima do palco e saía correndo pra baixo pra quadra, porque aí a gente descia correndo as escadas, elas não conseguiam vir atrás e continuava nesse corre-corre. O que aconteceu nesse dia? O quê? As meninas já estavam espertas nisso, então elas faziam quase um corredor polonês na saída do banheiro. Ah, mano, essa é a melhor brincadeira da escola, só... Elas ficavam na moita. Elas ficavam na moita ali, ó. Elas ficavam ali, tipo, na espreita, só esperando a gente sair. O que que eu vou fazer? Olha assim, pra um lado que era o lado da quadra, não tinha ninguém. Falei assim, vou dar uma olhada aqui do outro lado, né? Tipo, ver se tem alguém aqui. Tem ninguém. Falei, elas só podem estar em cima do palco, né? Mas eu não quero ser o retardado sair correndo, sendo que não tem ninguém, bagar de retardado. Vou dar uma olhadinha aqui, né? Passei a mão assim na parede, vim olhar aqui. No que eu vim olhar pra ver se tinha alguém no palquinho... Já tomou um tapão na cara, velho. Não, pior, cara. Ah, não, pior que isso, não. Tinha, tipo assim, eram vários grupinhos que acontecia isso, né? Tipo assim, geralmente a briga era entre as salas. Tipo assim, os moleques da sala contra as meninas da sala. Um moleque de outra sala... Ele saiu correndo, que uma menina tava correndo atrás dele, pra bater nele. Ele saiu correndo. Ele não só... Pra ele não só entrar no banheiro, tipo, pra ficar safe. Ele entrou no banheiro e fechou a porta. Na tua mão? Onde meu dedo estava? Na dobradiça da porta. Aê, que gostoso. Ai, nossa delícia, senhora, véio. Cara. Eu contando aqui, eu consigo imaginar o som que deve ter feito meu dedo. Escute agora. É isso aí, escutou? A entrada do omelé do... Foi esse o som que fez. E cara, nossa. Nossa, que dor, cara. Que dor, que dor, que dor. Aí você foi com o dedo aí, pra trás. Aí, na hora, a menina que tava correndo atrás do moleque, tipo, já viu a merda que tinha dado. O moleque tava dentro do banheiro e não conseguiu ver, obviamente, que ele tava do lado de dentro. A menina já começou a bater na porta, só que o moleque achou que a menina tava querendo bater nele. E você com o dedo preso, mano. Com o dedo preso, já tava quase desmaiando ali já. Você tá gritando? Lógico que tava. Aí... deu, sei lá, nem sei quanto tempo passou. Na minha cabeça demorou uns 10 minutos. Aí o moleque abriu, só que é a minha incrível sorte. Tipo assim, uns 10 passos de onde eu tava a diretora. E a diretora na época era mãe de um amigo do Michael. E cara, nossa, saí correndo ali, tipo, na hora eu já vim de longe e falei, pô, pelo amor de Deus, me ajuda. Nossa, eu tô morrendo! Nossa, a gente saiu correndo já, foi lá pra cima e... aí eu acho que eles iam ligar pro bombeiro, só que aí falou assim, não, liga pra mãe dele. Aí ligou pra minha mãe. Mas sua mãe foi... sua mãe falou assim, sério, foda-se! Liga pro bombeiro! Aí minha mãe foi até na escola, só que ela não queria ir sozinha comigo pro hospital, aí deu mó rolo, acabou que a gente teve que voltar pra casa pra meu pai levar a gente. E você com o dedo caindo, mano. Com o dedo quase caindo, cara. E agora tipo, você não tem uma mão por isso. Exato. Cara, é por isso que você usa esse gancho. É por isso que você usa esse gancho, velho. Isso, e hoje eu sou surdo por causa disso. E é por isso que você manca. Feio, o mais legal dessa história, cara, é as histórias que se criam na escola, né? Tipo, com a cena. Porque, tipo, foi meio que um evento. A galera. Não tinha como a galera não ver uma poça de sangue que deve ter ficado naquela porta. Na porta? No chão? Da frente, na frente da porta. O osso saiu pra fora? Deu fratura exposta. Ai, que gostoso. Não, não é fratura exposta, que tipo, arrancou toda a carne até chegar no osso. Ai, gostoso. Eu queria ter visto. Nossa, que bom. Não, é que é legal, velho. Nunca que lembrou de alguma aula aí que você viu isso? Ah, deu vários já. É tão gostoso. Mas e a porta? Não sei, passa bem, acho que porta, passa bem, passa bem. Passa bem? É. Bom, ela deve contar as histórias dela. Verdade. Dela. Com certeza. Com certeza. Porta cast. Mas o mais legal da história é que falam tipo, que minha mãe chegou lá, viu minha mão, desmaiou, aí teve que chamar a ambulância. Pra sua mãe, você ficou? É, isso aí. Aí ela chegou lá e na hora que acordaram, ela falou assim, nossa, tem que mandar uma ambulância. Aí mandaram a ambulância pra me buscar, só que na verdade chegou um caminhão pipa. Puta! Isso. E aí? Água. Soltaram ele ou não? Aí soltaram, aí começaram a tirar a rela com o caminhão. O caminhão ali, cara. É, as histórias que o povo conta, né? As histórias que o povo conta, né? Fala que eu te escuto. Esse povo é maluco da cabeça. Porra, velho. Bom, mas ninguém pode ser mentira. É verdade. Se tá na internet, é verdade. Bom dia, alunos! Bom dia, professor! Olha, hoje eu tô de saco cheio, então já vou mandar vocês a merda por antecipação, ok? Mas vamos lá, vamos deixar de enrolação, vamos ver quem é que vai ser a minha primeira vítima. Então, trouxe aqui a primeira vez que eu fui pra porra da diretoria. A gente sempre é traumatizante. Diretoria. Sempre é traumatizante. A primeira vez é inesquecível. Sempre é traumatizante. Eu lembro que assim, os outros participantes do podcast aqui... Barata, André e Renan, eles estudaram comigo. Infelizmente, né? Eu conheço eles até dessa época. Mas beleza, a primeira vez que eu fui pra diretoria. Eu sempre fui uma criança meio madura, meio à frente do seu tempo. Assim, eu não participava muito da putaria, mas ela acabava chegando em mim de algum jeito. Sempre acontecia isso. Então assim, quando o negócio tava rolando, eu meio ficava na maciota. Até quando eu vi que tava livre de qualquer... olhar e fazia as coisas, acabava fazendo. Tem uma vez que a gente tava numa aula de artes. Puta aula boa, já imagina. Ah, né? Aula, famosa aula vaga. É o Tutankamão que tava dando aula. Tinha 92 anos. Ele mesmo. Ele mesmo. Ele. E tava aquela aula fenomenal. Os moleques começaram a fazer um aviãozinho de papel. Maior. Um avião maior. Tipo um reforçado. Boeing 747. É tipo um Boeing reforçado ao extremo. Uhum. Beleza. Um avião de papel, tranquilo voar na sala. O problema é que toda vez que caía em algum moleque, ele guspia dentro do avião. Holy shit! Guspia dentro do avião, né? Claro, foda-se quem cair. Não pode, né? Não pode fazer um negócio normal. Não, tem que piorar o extremo. Eu já sei onde esse avião vai cair. Já sabe, né? Então beleza, ó. Aí tá, aquele avião impermeabilizado de guspe, Tava voando pela sala, tranquilamente, até que caiu na minha carteira, né? Óbvio. Até aí, mano, tudo bem. Fez, não, ele caiu assim, bonitinho, não esparramou em mim. Mas aí é a prova da vida. Você quer ser aceito num grupo de amigos, você tem que, né, haja como um. Ou pior. Falei, fodeu. Aí eu olhei pro lado, o Renan tava olhando pra minha cara, assim, de malícia. Tipo, vai, vai. É tua gospe vida. Joga, gospe joga. É a sua aprovação agora. Você vai entrar pro clã ou não? Vai virar homem. Falei, mano, é o capeta aqui, o anjinho capeta. O capeta matou o anjo, guspi. Guspi dando avião e joguei. Só que baseado na lei de Murphy, se existe a ínfima possibilidade da bosta, vai da bosta e dá o mesmo. Pior maneira possível. Caralho, cuzão. Aquele avião cheio de guspe rodou a sala inteira e foi parar na cara da professora. Assim, oh, nisso, todo mundo prendeu a respiração. Sabe quando... O tempo para. O tempo para. Literalmente o tempo para. Aí, e claro que eu, idiota, estava com a mão esticada. Ah, amor, crime. O crime. Quando ela olhou, eu estava com a mãozinha esticada, os dedinhos de joguei. Tipo, se fosse tipo, a projeção do avião tá certinho na sua mão. Porque eu joguei e fiquei olhando pra ele. E deixei a mãozinha estendida assim, ó. Eu olhei pra ela, fudeu. Até aí tudo bem. Pior foi quando ela pegou esse aviãozinho e apertou o avião. Nossa! Isso na minha sala não pode! Pouca vergonha! Apertou o avião. Saía guspe, apertou nossa, os lados. Nossa, aí ela deve ter possíveis da mão dela. Caralho! Escorrendo até o braço. Senhora, a véia quase desmaiou, saiu chorando da sala. E, né, obviamente, detenção pra todo mundo. Desgraça na vida. Velho, que maravilha, bicho. Época maravilhosa. As crianças decentes trazendo felicidades para essas pessoas que estudaram e viraram professores. Aí, ó, caralho. Só já pedindo aí, não lembro o nome dela, mas é o Dona Cleide. Peço perdão pelo vacilo. Não, no mínimo vai chegar essa história até ela, porque ela deve fazer um nada até hoje. A culpa não era minha, mas fazer o quê? A gente aceita esse B.O. Entra a questão para os repetentes de ano, que é quase 80% da população. 80% todo mundo. É. Do Brasil. Um grande abraço. Antes do Alckmin. Claro, antes do Alckmin. Porque então, só não repetiu o terceiro por causa do Alckmin. Santo Alckmin. 80% da população e 50% desse podcast. É verdade. A parte massa de você repetir de ano é que os caras te respeitam. Ah, aí começou. Aí, o que a gente faz? Vamos fazer moda nessa porra, velho. Porque... A zoeira é uma matéria da escola. Ah, ele já tem que se aprende lá. Não tem jeito. Ela não tá agendada, mas ela existe. É um complemento de cada matéria, essa é a realidade. Se você não concorda com isso, você é um cuzão, você não é uma pessoa de boa ainda. Aí os três repetentes da sala fizeram um caderninho. Aí começou o caderno colocando as pérolas. Tipo, as coisas mais bizarras já ditas. A gente ia comprar um negócio parcelado. Aí a incrível ideia de um amigo meu pegou e falou: cara, tem a minha avó, velho. Pra parcelar tem que ser maior de idade. Minha avó é maior de idade. Minha avó é maior de idade. Ainda bem, né? A gente olha pra cara do outro. Aí não sabia se ria, a risada tava aqui contida. Aí a gente tinha que anotar. Vovó Benjamin Button. Mais ou menos isso. Benjamin Lhama. Me Benjamin Button. Aí tinha uns outros que falam Nescau Central. Nossa, combi hoje aquele Nescau Central lá que tava na própria... Porra, que isso? Nescau é pra ser cereal. Eu falando merda, né? Aí beleza, só que começou... Aí os professores substitutos da Unesp acharam incrível, tiraram até cópia, velho. Foram lá tirar cópia das folhas lá desses gafos ditos aí. Só começou a ficar chato. Mano, só anotar essas porra aí não é legal, mano. Vai ter desafio nessa porra. Nós é os mais velhos, eles têm que aceitar e pronto, acabou e foda-se. Se não aceitou, vai ter que ir embora da escola. Aí tinha os desafios. Cada um jogava lá, quem desse o menor dado, se fudia. Fazia o quê? O dado ficava na lousa ainda. Ia por ordem de chamada, só os moleques, as meninas não participavam. Aí a gente escrevia o desafio do 1 ao 50. Aí... Ó, o primeiro desafio, virava a folha. O primeiro desafio é você, tá? Fala um número. Tal. Virava a folha, ó, seu desafio é esse. Aí o primeiro desafio lá foi o Flávio Cabeça de Rocha. Cabeça de Rocha. É, porque... Os melhores são os apelidos. Ah, os apelidos eram os melhores. Aí o desafio dele era pegar a professora de geografia que tinha o cabelo na frente assim, ela passou um trator, aí ficou baixo. Aí a parte de trás ficava tipo um capacete. Aí o desafio dele era jogar papel mastigado pelo tubinho da caneta no cabelo da professora. No cabelo dela, é. Tipo, não era necessariamente no cabelo, era na professora. Aí era pra dar merda, né? Aí pá, desse saiu bem. Ela não sentiu, velho. É. Ficou aquele negócio branco. Puta, mano, o Flávio passou, velho. Passou. Passou. Próximo. Aí vai nosso amigo lá, Gustavo. Pá, ele que foi. Ele foi um heroíno, né, aquele rapaz. Um puta filha da puta. É, ele tinha que apagar a matéria da professora. Como assim? Então, ela passou. Ele levou da lousa. Só que ela já tinha passado algum tempo. Aí, tipo. Só que ela era muito cri-cri, mano, aquela professora. Era zica, velho. Era a professora mais velha da escola. Uhum. Ele simplesmente levantou. Ele demorou pra levantar. Eu lembro, viu? Gustavo, você foi cagão no começo, mas cumpriu com grande satisfação aí seu desafio. Aí ele pegou, simplesmente levantou no meio. Tipo, ela passou três lousas. Ele pegou a do meio pra... Mano... Apagou tudo, velho. Tipo, do nada. Levantou com uma naturalidade... Aí todo mundo, uau, uau, uau. Aí ele pegou, sentou. Ela olhou pra ele. Eu já ia fazer isso, ainda bem que você fez. Nossa. Porque ela já tinha passado o início da aula. O cu não passava a laranja. Aí tipo, não é possível, velho. Não é possível, mano. Ele saiu bem, velho. Não, tá, ok. Só que aí que vem a merda, mano. Eu não lembro quem que era. Era pra ser o Fernando e foi o Puff. Foi o Raul. Ele tinha que escrever alguma coisa na lousa constrangedora. E ele escreveu. O que ele escreveu? A professora tá de fio dental. Nossa. Só que ela tava indo fora da sala já. Ela tava saindo fora. E a gente não sabia que ia dar uma repercussão tão grande. Por quê? Porque na hora que ele escreveu, ela voltou. Puta que pariu. Foi a Lady Newton, né? Se tem uma coisa pode dar errada. Lady Newton? Se uma coisa pode dar errada, vai dar certo. Mas é Lady Newton. Ela voltou e leu. Velho. O que aconteceu? Chamou a diretora. É. Só que a diretora da época, ela era dona de um motel. Ah, qual que é a probabilidade? Ah, que a gente são tomou poucas. Um sermão, velho. O marido dela era dono de um motel. Morteiro? Motel, onde matava. O marido era dono de um morteiro. Aí a gente tomou o nosso sermão mais engraçado de todos. Por quê? Porque ela falou, começou a dar o sermão que não podia, que é natural, as meninas usam, as mulheres usam. Explicando. Aí pá, não sei o quê. Virou uma aula de sexologia, pô. Não, mas aí ela falou de sexo anal, velho. Oxi. Mano, ela chegou nesse ponto. Aí ela falou, mano, pras meninas que fazem sexo anal pra ficar muito esperto. Porque fica frouxo na hora que vai soltar um peito. Essa mulher tá falando, velho. Você teve aula com a Laura Miller? Moral da história. Moral da história, faça a cagada porque... Vale a pena e você vai ter... Às vezes o sermão pode vir de forma inesperada e não fazer porra nenhuma de diferença. E façam isso, pelo amor de Deus, porque a escola de hoje não tem graça. Zui! Então, pessoal que estudou em escola pública sabe, o horário da merenda é... Santificado na escola. Ah, velho, se for pão já era, guerra. Justamente. Na minha escola, por exemplo, toda sexta-feira era dia de pão. Foda-se, às vezes era pão com... Só com mussarela. Pão com pão. Ou então o clássico pão com mortadela. Ou então, de vez em quando, eles davam ou pão com salsicha e molho. Ou carne moída e molho. Aí, o que aconteceu, né, nesse específico dia? Ah, foi... E era aquela desgraça. Chegava sexta-feira, o intervalo era 9, das 9 às 9h30. Mano, dava 8h50, foda-se, não tinha mais atenção em nenhuma na aula. Não, tinha cara alongando já. já se preparando todas as vezes. Eu sempre sentava perto, na primeira fileira mais próxima à porta possível. Que sobreviva o melhor. Era assim que funcionava. Mano, é sério. Algumas vezes eu pude presenciar. Se eu olhava, o professor acabava a aula um pouco mais cedo, dava aquela olhada pro corredor. Cara, a minha sala sempre era a primeira do corredor ou a última. Você tinha um panorama do corredor inteiro, você tirava a cabeça pra fora, você via todas as salas, tinha alguém com a cabeça pra fora, tipo assim, aquele olhar sanguinário, aquele cheiro de guerra, morte no corredor, você prevendo o desastre que seria daqui nos próximos 10 minutos. Cheiro de guerra, morte, beleza, pão. E ficava aquele negócio, pô, hoje vai ser pão com o quê, velho? Nossa, na moral, eu tô com vontade de comer o pão com mortadela. Porra, foi massa que o ano passado deram até pão doce, velho. Caralho, mano. Mano, ficava aquele negócio. Puta, vai ser pão com quê, pão com quê. Não, um pouco de salsicha não, velho. Ontem eu passei mal com salsicha, não quero comer salsicha hoje não. E fica, beleza. Bate o sinal. Inferno na Terra. Mano, começa o empurro. Abriram os portões do inferno. Mano, começa uma correria infernal, velho. Aí que tinha uns espertos. Que falava, professora, vou tomar água 5 minutos antes do intervalo. Já ficava. O cara já nem voltava pra sala, ele já ficava tava no fila, velho. já bateu na porta da merendeira. Abre ele! Eu tô com fome! Beleza. Inferno na Terra, todo mundo saía correndo. Sério, era 10 minutos de intervalo perdido na fila do pão. Aí que tá. Eu, mas o pessoal no. Isso no terceiro, a gente era o único terceiro da escola. Então a gente tinha respeito na escola pelos alunos e pelos inspetores. O famoso respeito, tá pau na cabeça e sai daí, filha da puta. Eu chegava lá, pô, fui lá, peguei o pão. Pô, quero comer mais um. Eu cortava na frente de qualquer moleque da sétima série e comia de novo, foda-se, ele que espere mais uma vez. Se tiver pão pra você, foda-se. Se não tiver, vai se fuder, vai ficar na vontade. Véi. Até que nesse dia foi servido pão com carne moída e molho. Caralho, velho. Buraco era quente. Top. O famoso buraco quente. É o top, outro. Todo mundo comeu. Isso, naquele pátio, converseiro. Até que começa a ser. Houve um murmurinho, um empurra-empurra. Não, que foi você? Quem foi você? E você via que tinha um moleque com a camisa manchada. Vermelho. Foi você. Armando o circo. Não, aí tipo, eu olhei aquilo de longe e eu falei, isso não vai prestar. Não vai dar bom. Deixa eu chegar. Isso vai dar ruim, deixa eu ir mais perto. Deixa eu pegar um lugar bacana pra assistir essa porra, vai. Cara, deu 2 segundos depois que eu terminei minha frase, começou a gritaria das meninas. Começou uma guerra de pão com carne moída. Oh, delícia! Na escola inteira, no pátio. Que cor que era o uniforme vocês? Era branco! Ah, que beleza! Era branco, que beleza! Aí todo mundo que tava. Cara, 90% da escola tava com o uniforme manchado o resto do período. Mano do céu! Virou um inferno! Trouxe carne moída dentro do tênis, mano. Mano, tinha carne moída pra todo lado no pátio. Pra cima, pra baixo. A inspetora tomou pão na cara. Caralho! É tipo cena de filme mesmo. Mano, virou um inferno, virou guerra, velho. Ah, eu fiquei sabendo que a Guerra dos Bastardos no Game of Thrones foi baseada nessa cena. Porque, inclusive, o começo de onde tá os cavalos tudo correndo é o pessoal descendo pro intervalo. Aí depois a parte da treta onde tem, sabe, aquele monte de gente tudo junto. Então, essa parte do pão. Só trocaram o pão com carne moída por espadas. E tripas. Tá explicado, cara. O cara estudou aqui, pô. Ah, né? Jon Snow fez Mirella. Olha lá, aí sim, rapaz. Informação, trazer informação. Cara, eu sei que esse foi o melhor dia e depois foi o pior final de ano possível. Por quê? Tomou pão no pão. Não teve mais pão o resto do ano. Se for diretora chegou. Tristeza. Isso é um absurdo! Vocês estão desperdiçando comida, um monte de mãe reclamando que tem agora um uniforme manchado. Inspetora teve que. ser auxiliada. Inspetora tá fazendo terapia. Não, e o pior, quando ela falava, vocês lembravam da cena. Não, na hora, todo mundo ali limpando. Não, sim, senhor, não, senhor. A diretora dava meia volta, fechava a porta. Caraca! Aí o otário, Pedro, eu lembro que tinha pão até no seu, na sua cueca. É guerra, cara, velho. Virou guerra. Filha da putagem, né? E a gente ficou o resto do ano sem pão, velho. Mano, eu tenho uma história que. Que isso é uma história que vem de trazer entre gerações, né? Porque tradições são passadas. É. Quando eu comecei a estudar, eu sempre estudei no período da tarde, né? Só que aí quando eu fui pra sétima série, eu fui pra manhã. E quando eu tava na sétima série, o Marco, que é o meu irmão, como já dito aqui nesse podcast, ele tava no terceiro. E nessa época eu já conhecia, tipo, muita gente da sala dele, tipo, o André, que já participou aqui, tinha mais uma porrada de amigo que... O Renan também, que participou do episódio de Sessão da Tarde, ele também estudou com o Marco e, tipo, conhecia um monte de gente, né? E eu fiquei, tipo, ficava mais com a sala deles do que a minha, tanto é que na colação de grau deles, eu estava sentado junto com eles, junto com os formandos. Eu sentei lá no meio. Eu tava formando em porra nenhuma. Eu tava sentado lá no meio. E a sala deles, tipo, sem intenção nenhuma, passou o bastão pra mim, que coloquei essa tradição na minha sala, quando eu estava no terceiro, que... Ficou fora de controle ao ponto de eu olhar. Que merda que eu fiz. Não, mas é legal quando fica fora de controle. Implantou. Fica controlado, não tem graça. Implantou, velho. Um vírus. A história é a seguinte. No terceiro do Michael, tinha um amigo nosso, Testa, famoso Testa, que ele era vítima. E sempre que ele saía pra ir falar, seja pra falar com o professor, até ir no banheiro, na hora que ele voltava, o estojo dele tava virado ao contrário. Fechado. Os caras não simplesmente tiravam todas as coisas do estojo, como virava do avesso, colocava tudo e fechava com o zíper pra dentro. Era uma merda pra abrir de volta. É. Se você não tinha uma caneta, não tinha nada, era quase impossível abrir. Só que isso foi escalando. Isso foi escalando na época dele. É. Chegou ao ponto, tipo assim, dos caras pegar a apostila, que aqui no estado de São Paulo a gente tem as apostilas do governo, que é um lixo. Os caras pegavam, distribuíam pela sala, virava a bolsa do ao contrário. E tipo, quando o cara voltava pra carteira, falava: ah, velho, de novo? De novo, mano? Os caras não aguentavam ninguém. Os caras chegavam a implorar, pelo amor de Deus, cara. O cara não podia. Eu tinha maluco que ia pro banheiro com a mochila. Com todo o material, porque ele sabia que quando ele voltasse, o material tá todo espalhado pela sala e com a mochila em estojo do contrário. Ah, professor, ô Tessa, onde você tá indo? Eu tô indo cagar. Ué, você tá levando a mochila? Óbvio, não sou louco. Não sou louco. Beleza, a história do terceiro deles é basicamente essa. Aí quando eu estava no meu terceiro colegial também, eu não sei porquê, mas eu me recordei dessa história. Aí tinha um grupinho de amigos ali, 5, 6 amigos, aí tipo, a gente sempre ficava zoando um ou outro, né? Só que do meio do ano pra frente, eu mudei de sala, que eu vim pro período da manhã, que no meu terceiro eu estudei meio período à noite e meio período de manhã. Quando eu fui pra manhã, sim, eu conhecia praticamente todo mundo da sala. Assim, que era um círculo de amizade já, tipo, bem antigo, tipo, estudamos... uma parte estudei na oitava, uma parte estudei no primeiro. Aí conhecia todo mundo. Aí beleza, aí passou um mês, passou 2 meses, aí tipo, tava chegando no final do ano já. Tipo, todo mundo saco cheio já de ter que ir pra escola, a maioria já tinha fechado as notas e tudo. Aí eu peguei e comecei. Comecei a disseminar a tática de virar estojo das pessoas. Aí beleza. Virava estojo de um, virava estojo do outro. Aí virava. Aí tinha a técnica de virar o estojo. Colocar, tipo, um monte de papel dentro pra pessoa achar que são os lápis e as canetas. Só que, na verdade, os lápis e as canetas estavam espalhados pela sala e ela precisava recolher tudo. Já piorou. Beleza. Como se isso não fosse o suficiente, a gente começou a virar a bolsa. Virava a bolsa das pessoas, tudo. Aí, se não fosse suficiente virar a bolsa da pessoa, a gente virava a bolsa, espalhava as coisas e a bolsa ficava pendurada na janela, na janela mais alta que tinha na sala. Pra todo mundo olhar, a pessoa, tipo, teria que subir. Como se fosse cabeça na Idade Média. Isso, isso. Espetos. Como se isso não fosse suficiente, a gente começou a virar a carteira e as cadeiras das pessoas. A pessoa saía, vai no banheiro, na hora que ela voltava, tá a carteira dela de cabeça pra baixo. A evolução, é. Velho. Porra. Aí você fala, não, agora eles chegaram no limite, né? Não tem mais o que fazer. Não, tinha. Caralho, tinha. Risada, como se não fosse suficiente a gente fazer tudo isso, a gente fazia até o combo, tipo, pegava pegava o estojo, dava pra uma pessoa, a mochila pra outra, a gente virava a cadeira e, tipo, a pessoa tinha que se fuder pra achar aquilo ali depois. Perdia 15 minutos de aula pra pegar material de volta. Cara, é quase Esfera do Dragão, a pessoa tem que reunir todas as coisas. A gente começou a pegar muita amizade com professores. E é isso mesmo que você tá pensando. A gente virou a bolsa. O professor. O professor. É. O professor é hoje. A gente virou a bolsa de uma professora, em específico. Cara, foi. Nossa, foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Porque a reação que você deve imaginar, tipo, a professora chegar, olhar aquele bagulho, ficar putaço, chamar a diretora e todo mundo se fuder. Não. A professora chegou, olhou aquilo ali. Olhou pra bolsa e falou, fudeu. Fudeu. O que eu faço? Aí beleza, desirou a bolsa e tudo. Aí tudo bem. Na hora que a primeira pessoa saiu da sala, ela mobilizou a sala pra passar ela virar a bolsa. Puta da pessoa. Diminuiu e acertou ela, velho. Nossa, velho, na hora que eu vi, tipo, tava indo pras outras salas, porque tinha gente da minha sala, que o irmão era mais. Tinha irmão mais novo, tava em outra sala, e as outras salas, tipo, já tava começando a virar estúdio. Falei, velho. Daqui a pouco, tipo, a gente vai ter aula no pátio porque o povo virou a sala ao contrário. Daí é onde se deu origem ao Hogwarts, né? Isso, verdade. Porra, caralho. Que Hogwarts? Não sei, cara. Aonde é essa hora, cama, velho? Não, tá na Disney. Viajou, tá na Disney, pô. Harry Potter... E na verdade, eu não queria falar nada, não. Mas quem fez o roteiro de Stranger Things e fez o Upside Down foi a gente. O mundo invertido. Uma mensagem pra você que começou essa moda aí, galera do terceiro. Da época que foi o terceiro naquela isso época. Isso aí é a última moda em Paris. Continuem. E eu aproveitando aqui agora, eu tive uma ideia aqui. Vamos repetir aquele bate-bola que a gente fez, os 30 segundos? Só que agora a gente vai ter que dar uma dica pros nossos queridos ouvintes que ainda estão na faculdade, pelo amor de Deus, não faz na faculdade que você faz vai dar... Faz sim, faz sim. Não, vai dar morte, na faculdade vai da dar morte. Morte. Não, faz, mas aí que legal, você que tá porra. No ensino médio, você que tá no ensino fundamental aí, não sei se tem alguém ouvinte nessa faixa etária, mas vamos lá. Menos você... 18, pode fazer merda que não dá nada. Ninguém é preso. Faz alguma dessas dicas que a gente vai dar. Não sei se o pessoal aí tem, mas vamos lá. Caio, você tem uma dica? Se vire nos 30! Eu tenho uma dica que é o seguinte. Na minha escola particular, era proibido matar aula, aquela porra. Não podia pular muro. Então sabe o que você faz? Vai pro banheiro, abaixa as calças e fica jogando DS. Nunca fiz isso. Não faça isso por 3 horas e meia. Perguntou? Dá um peidinho só pra disfarçar. Dá pra confundir inspetor desse jeito. Você falou que não fazer, né? Beleza, tá. Não, mas a ideia... Eu vou tornar uma história minha nisso. Nunca fiz, hein? Marco, qual a sua dica? Se vire nos 30! Então, você é pra aquele que foi pra uma sala que não devia, achou um armário cheio de bolacha, falou, pô, de quem que é essa bolacha? Não sei. Você pega todas as bolachas nesse armário, coloca em todos os bolsos possíveis, leva pra sala de aula e distribui. Faz a alegria de um dia numa sala de aula. Então você não roube bolacha que você não sabe de onde é. Parabéns. Parabéns. Deixa a cantina intacta. Rafael, alguma dica? Se vire nos 30! É, claro, uma dica pra você que tem uma sala muito monótona, uma sala chata. Primeiro, quem tiver caderno de arame, por favor, pega uma parte do arame do meio e puxa. Nossa, que filha da puta. Você vai fazer um pinto. Segundo, pra quem tem caderno do governo usando, leva um caderno seu do governo e troca sem ele ver. E deixa. Leva o caderno embora e joga fora. A capa é tudo igual. E terceiro, se tiver usando apostila ainda, por favor, cole. Cole umas 3 páginas no começo, 17 no meio e umas 5 do fim. Obrigado. Especificamente, esse número. Essa regra não falha. Se vire nos 30! A minha dica é pra você que tem aquele filho da puta que fica dormindo no meio da sala de aula. Pegue, mobilize a sala, na hora do intervalo, deixa aquele filho da puta dormindo, tranca e deixa aquele arrombado dormindo no meio da sala de aula enquanto tá todo mundo no intervalo. Esse fato é verídico, já fizemos isso com a ajuda de professor. Muito boa. É só um complemento. Se ele estiver dormindo em aula, pede licença, professor, e todo mundo bate palma, porque ele vai acordar batendo palma. E se você fizer alguma dessas dicas e se tiver celular, mande no direct nosso do Instagram do Buraco Negro, que nós vamos ficar muito felizes e... Nós vamos lembrar de você. Inclusive o Brasil vai ver isso, hein? Isso, inclusive iremos postar esse stories e você vai ter seus 2 segundos de fama. Assim. Esse podcast foi editado por Tio e Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.